Eu estou falando de traçar uma linha na areia, mano. Além dessa linha, você não... A mulher dele sai por aí, deve pra cidade toda e eles urinam no meu tapete? Eles urinam no seu tapete. Urinaram no meu tapete. Isso mesmo, cara. Eles urinaram no seu tapete.